Estamos aqui ao vivo do Palácio dos Esportes em Cincinnati, Ohio, para a transmissão do sensacional embate entre os mesatenistas Cláudio Mijaro e Rogério Nomuro. E a partida vai ser iniciada. Mijaro no saque, escondendo a bolinha. Mijaro no muro. Mijaro no muro. Mijaro com força, rebate no muro. Mijaro ataque em cima no muro. Mijaro no muro. Mijaro com efeito no muro embaixo. Mijaro insiste. No muro pegou de raspão. Mijaro de baixo pra cima, respinga no muro. Mijaro no muro. Mijaro no muro. E o técnico de Cláudio Mijaro pede tempo. Tempo. Voltamos a qualquer momento com imagens ao vivo aqui do Palácio dos Esportes de Cincinnati, Ohio, com a disputa entre os mesatenistas Cláudio Mijaro e Rogério Nomuro. Oferecimento, fraldas cagaram. Agora também com Nissan Shikoroku, Hitachi Kijiu.